Sou pequeno, mas não sou pedaço do pandeiro. Tamanho não é documento, e documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos, e quanto os fatos não tem argumento, não. Da penha, fogo e fogo da linha, acenda a fogueira. Bola no pé de vida, ele não dá ouvido a quem de besteira. Que bonito. Só escuta o que ele interessa. A sua promessa ele já cumpriu. É um grande sujeito, direito e idôneo, o maior patrimônio do nosso Brasil. O tamanho. Tamanho não é documento, e documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos, e quantos fatos não tem argumento, não. Quem mais malandro, maneiro, letra campeão. Outra vez pra marcar. Tamanho não é documento, e documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos, e quantos fatos não tem argumento, não. Quem mais malandro, maneiro, letra campeão. Quem me chama de arrogante é ignorante, não sabe o que diz. No futebol é bamba, na roda de samba, no lar é feliz. A bola de ouro é sua, no mundo a rua seu vocabulário. Sonho de menino, bandeira de um povo, rei de um Brasil novo, seu nome é Romário. O vamos tamanho, lá, tamanho não é documento. Fala jacarezinho. Documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos. E quantos fatos não tem argumento, não? É a verdade. Quem mais malandro, maneiro, pedra campeão. O tamanho. Tamanho não é documento. E documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos. E quantos fatos não tem argumento, não? Quem mais malandro, maneiro, eu sou da Vila da Penha, ponho fogo na linha, acenda a fogueira. Bola no pé atrevido, ele não dá ouvido a quem te besteira. Tá bonito, só escuta o que ele interessa. A sua promessa ele já cumpriu. É um grande sujeito, direito e idôneo, o maior patrimônio do nosso Brasil. O tamanho. Tamanho não é documento, e documento também nunca foi tamanho. A sua grandeza está nos atos, e quantos fatos não tem argumento, não. Muito obrigado, meu parceiro Jorginho, pela homenagem.